Cruzamento da 35, reporte após o cruzamento. Passagem Cazulu, confirme intenções? Vai para fogo na RMA. Sente. Reporte no setor norte da torre. O norte da torre apontará o Passagem Cazulu. Lembra mesmo. 5728 no solo 08, chame sobra no doutor decimal 9. É da nave, 280. Bom dia, Lisão. 5728, táxi Alfa, chamante da Juliette. Alfa, seu Juliette, meu irmão, tá doido. A liberou a final da 1-0, hotel de Cazulu. Hotel Cazulu, visual com tráfego, reporte solo controlado na RMAR, sem tráfego a informar, vento 130 graus, 10 longe. No controlado RMAR, reportará o Hotel Cazulu. 1-0-5, livre decolar, cabeceira 1-0, vento 130 graus, 10 longe. Realizada a classe da 1-0 para o voo 0. Gol 1-0-5, decolado ao Juno 1, no chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom domingo. Alô, R-5-7-2-8, pode regressar? Queda portão 9. Mantenha 9. 5, contato radar na decolagem, subou 360 na saída da EL. 360 na da EL, gol 0-1-5. Mais de pouso, Romeu Mestre Cabral. Obrigado, frequência livre. Bom pouso. Cazulu no solo aos 1-2, livre corte. Lagoa, prossiga na chegada mar e desça para 3.000 pés, o altímetro no 015. Afirmativo, direto ETAP, está livre, 6200. ETAP, 6200, muito obrigado. Nada, chame táxi. Boa, Azul 4060, prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro no 015. Na Mari, 4.000 pés, no 015. 1015, chame Centro Recife, no 251, alterno 3325. 251, 3325, bom dia. Boa. Salvador Gol 1260 na posição 08, está pronto para pushback acionamento. Zero está autorizado, chame time. Zero, patarão. Não, que eu saiba não. sua companhia aí, que eles que fazem essa coordenação entre os operadores aí quando a aeronave está pronta. Que por aqui, pela nossa informação, não há nada de alterado. Afirmativo, chame tá. Tráfego Salvador 3191, tá? Tá, gate 06, centro da informação Lima para o Galeão 340. O 3191 tem autorizado aqui o 380, Galeão, aceita? O 380, a gente não tem performance nesse voo para ele. Então 340 a gente aguarda. Ok, só um minutinho então, vai de copo. Direita até para a escada, chame torre de 8 decimal, meia dúzia para decolar. Corrige 1895, ok? Parem de contato, voo no 260, tem POB 1-1-3 a bordo, 3 horas e 15, alterna Natal. Está livre o táxi, a parte de até o ponto de espera. Chame torre 18, decimal 95, pode ficar pronto. Pátio Índia, ponto de espera 18,95 grados, voo no 2 metros. Fez um avião para qual perto? Um navio no Paulo da Flávia. Controle CNR autorizado o procedimento? Prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador, Rochonet 6200. Tá, ok. 3191 para cópia. Azul 4207, a linha decola cabeceiro no zero, vento no 30 graus e no zero mancha. A linha decola azul 4207. Salvador, bom dia, voo 260, está próximo no ponto de espera da 10, está pronto. Voo 260, mantenha no ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Alinha mantém cabeceira no zero. Alinha mantém no zero, voo 260. Poderia confirmar o controle de saída, por favor? 120, decimal 8. 208, grato. Prossiga para 3000 pés, 1005 é o altímetro. Vamos estar seguindo a reporte 318 da Oceanair, 7,5 sua frente com 220 de ground speed. Tá, gente, tá reduzindo, deixando para 3000 pés, 4060. Azul 4207, decolado aos 27, chame controle 120, decimal 8. 208, boa, azul 4207. Patrão Salvador, muito boa, azul 4207, pesando 1500 pés. 4207, boa, contato, radar na decolagem, subo 360, saída da El. Visual com o campo, Oceanair 6200. Oceanair 6200, chame torre 198, decimal 95. 2895, Oceanair 6200. 4060, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, reportará no localizador 4060. Livre, direto da El, 4207. Da El, 4207. Salvador, control. Good morning. This is 5220. It's the LIMPA information. LIMPA 5220. Good morning. Squawk ident. Proceed on Mare arrival. Flight level 210. Report ready for descent. On the radio surveillance, LIMPA 5220. Yes, sir. Any chances for direct Mare detection? Fly direct ETAP position, trip 5220. Sure, direct ETAP position, trip 5220. Domingo e um bom em Maragá. Assiste um regresso, corredor e chega através de Interlagos, ou chega através de Paris. Controle Salvador, gol 260, passa no drive 1. 260, contato radar direto Pouca, vigilante. É Pouca, gol. Azul, azul 4060. Passou Duna, 2 minutos externo, completo LS, torre 118, decimal 95. 295, boa. Bom dia, azul 4060. Azul 4060, bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre. É o segundo para pouso, ajuste na 0115, reporte baixado, travado. Quartará, então, Salvador, TAM 31991. 91, bom dia. O senhor já teria autorização 340 para o Galeão? É, afirmativo, chamei naquela hora de volta para a mas não obtive resposta. Para a cópia? Afirmo. Está autorizado, Galeão 340, via Pesulo 10, decola da 10, curva direita, saída da El Leda e depois rua Bridge. Aciona 5551, controle 20.8. Autorizado, Galeão 340, decola da 10 com a curva direita da El Leda, Leda Bridge, de acordo com o plano de voo, Pesulu 10. 5551, transponder 1208, controle. Correto, chama para acionar. Chama nesta para acionamento 3191. Azul 4060, vento 120 graus, no 2 nós, livre pouso, cabeceira 10. Livre pouso 4060. Solo Salvador, bom dia, chame 6200 de novo. 6200, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6200. Azul 4207. Passando da El, passa 140, chama centro Recife em 125, decimal 1, boa viagem. 125, ano grave, azul 4207, bom momento. Pelo X50. Fora da 10, curva à direita na saída da El, Lida. E aciona o código 5553, controle 20, decimal 8. Corre, dá a lenda, depois direto para o seguro. Chame para acionamento. Bom dia, azul 4060. 4060 livrou, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4060. motorista da rotatória do Romeo. É livre aqui do Romeo. Obrigado. Vitor Mike Quebec, ajuste o zero no cinto, ajuste o ponto de espera. Juliette, 200 autorizado, esquerda, portão 3. Portão 3, 6200. Controle, bom dia, sem identificação, desce para 3 mil pés, voa ITAP, vigilância. 3 mil pés, ITAP, Serra Nevada Verde. Altímetro no 0, no 5, Serra Nevada Verde. 0, 5, Serra Nevada Verde. Gente, que o nome é off, pode ser referente. Afirma 260, chama Recife em 12545, bom dia. Autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, 4060. Quebec, decolado aos 38, chame controle 120, 8. 108, Quebec.